Este é o episódio número 36 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado é o Nerve, o rapper que editou este ano o álbum Trabalho e Conhaque ou A Vida Não Presta e Ninguém Merece a Tua Confiança e atua na sexta-feira no Vodafone Mestre Fest. Como sempre, não se esqueçam de fazer like na página do Facebook do podcast, nem de subscrevê-lo e deixar-lhe críticas e estrelas no iTunes. E é isto. Se tu quiseres começar a falar só sobre o Empire Strikes Back, porque tens um póster aqui no teu escritório. Chamas isto escritório? Escritório barra estúdio, sim, mas chamas. Escritório ou estúdio, ok. Escritório, sim, acho que é escritório. É que tens também livros. Uhum. Pá, não sei, dos estúdios do. É um dos requisitos para ser o estúdio, não pode ter livros. não sei. Acho que. Não sei, tem mais arte de escritório do que de estúdio. E pá, o que eu estou a dizer é que se tu quiseres falar sobre o Star Wars, eu não vou. É porque a tua caneca também é do Star Wars. Pois é, pá, estou-te aqui a facilitar a tarefa. Pá, olha, esta caneca só porque agora o I Star like Wars my está. coffee on the dark side. Exatamente. Pá, é só porque agora, como sabes, isto está em todo lado. No outro dia fui à FNAC com a minha namorada e, pá, eles enganaram-nos, man. A gente viu que o preço era muito elevado, mas era tanta coisa junta do Star Wars que a gente tinha que trazer qualquer coisa. E aí eu trouxe uma caneca do Darth Vader e ela trouxe uma do. Que de um lado tem a Princesa Leia a dizer I love you e do outro tem o Han Solo a dizer I know. Que é uma cena engraçada do filme. E pronto, man, enganaram-nos. Mas não, man, acho que há nerds com bué mais conhecimento de Star Wars do que eu, portanto não quero estar aqui a fazer baixo figuras. Mas mesmo assim, escolheste, é o único póster que tu tens que não é de um concerto. Exato, sim, mas também. São só três pósters, dois são de concertos e um. Não, mesmo assim. E não é. Mas é. Se tens um póster do Empire Strikes Back, isso quer dizer alguma coisa, não? Uhum. Mesmo que seja só, pá, era o que havia. Pá, não, era de facto uma cena que eu gosto de Star Wars, eu lembro de ser o Eda Puto e papar os filmes todos, os antigos. Quando estes? Hã? Estes? Sim, os antigos. Não necessariamente quando saíram, mas. Ainda. Sim, ainda estava a dizer que era que nasceste e. Exato. Já os faziam. Não, epá, acho que a primeira vez que vi o Star Wars ainda nem sequer devia saber ler legendas, estás a ver? Mas pronto, já revi por acaso só recentemente, e quando digo recentemente, epá, há menos de um mês, é que fiz aquela clássica maratona dos seis. São dos seis filmes. Só que há uma ordem, tipo, há um gajo que tem uma teoria, tipo, a ordem perfeita é tu veres. Eu não sei se é parte de um e depois do outro, para tu veres bem as prequelas para não serem tão más, há tipo a ordem perfeita. Eu não sei qual é que é, não sou assim tão. Tão também tão. Ok, não é tão simples como ver primeiro os recentes e ver depois os antigos. Não, é só para funcionar melhor. Para funcionar melhor as prequelas, especialmente. Uh-huh. Que é tipo para. Há uma ordem qualquer que eu já não sei como é que é. E. Quem fala muito disso é o Peter Nosselt, um cómico. Um geek também, ele é que popularizou essa tese, que foi um gajo qualquer na internet que inventou. Ok, pá, nunca tinha ouvido falar, mas eu acho que fiz a coisa, eu achava que tinha feito a coisa bem, mas não é fazer bem ou fazer mal, é só porque aquilo supostamente melhora as prequelas ou é assim uma coisa qualquer. Eu agora não me lembro qual é que é a particularidade da coisa. Ok. Às vezes, tipo, sou aquele, é assumindo que as pessoas acham que as prequelas são más. Não, que, sim. Ah, ok, ver a coisa de uma determinada ordem de forma que as prequelas não pareçam tão más. Exatamente. Como são. Ok. Isso. Uma cena que eu acho que também é muito má é o facto de eles terem introduzido elementos nos filmes antigos, terem tido da CGI. Eu lembro-me lá de uma cena, pá, quando aparece o Jabba the Hutt e há lá uma espécie de dança e cantoria pelo meio, não sei o quê. Eles meteram webnecks de CGI em frente a outras personagens que eu me lembro de lá estar quando era puto ter visto aquelas personagens, e entretanto os gajos metem aquilo à frente. Não sei porque é que é, mano. Parece um bocado estúpido, mas. Podia ser pior, eles trocaram portolas por walkie-talkies, acho eu, quando o ET foi relançado. E aí disse-nos a ideia que tem, tipo, os polícias sacam de walkie-talkies. A sério? E quando disparam é ondas de som? Acho que não sei disparar, mas é tipo. Está bem. Isso eu. pá, não sei, é estar a reescrever a história. Yeah. Não, acho que isso é fatal. Eu mencionei um cómico porque tu, já mencionei os teus livros, tu tens ali um livro do Andy Kaufman e tu mencionas o Andy Kaufman nas tuas letras. Pá, E o Greg Geraldo. Sim, exatamente. Eu acho que algumas das minhas maiores referências, ou pelo menos aquelas que eu assumo como algumas das minhas maiores referências atualmente, não são rappers, mas sim comediantes, mano. O Greg Giraldo, o Andy Kaufman não era bem um comediante, era... Embora as pessoas rissem, o objetivo dele, não é? Tu pareces um comediante, supostamente o objetivo, acredito que deve ser... fazer, de facto, comédia. Mas eu acho que o objetivo dele era só causar sensações e fazer o que fosse necessário para as pessoas sentirem isso, e essas sensações. Por isso ele passou anos numa sitcom. Exatamente. Há um gajo que... Isso é engraçado, porque há um gajo que é o Mitch Hedberg, deve ser sincero. Só gostas de cómicos que já morreram. Exato. Sim, se tiverem morrido com uma overdose, pá, perfeito. Estás a ver? Atinges aquele status de ícone. E o Mitch Hedberg tem uma cena engraçada em que ele diz como é que é... que eu esforço-me para ser um comediante, não é? Muitos anos para ser um comediante, e o pessoal quer sempre que eu faça cenas que são relacionadas com comédia, mas não são comédia em si. Como, por exemplo, ok, és comediante, então... escreve-nos um guião. E o gajo dá o exemplo. É como se eu tivesse trabalhado para ser um grande cozinheiro e alguém vem ter comigo e diz: ah, ok, és um grande cozinheiro, então consegues cultivar cenas. Estás a ver? E acho que foi isso um bocadinho que aconteceu com Andy Kaufman. O objetivo... A maioria das cenas que conheço dele foi através do filme do Man on the Moon, com o Jim Carrey. E eles retratam isso, que o objetivo dele era outro, mas acaba por agarrar essa oportunidade de aparecer num sitcom. Há uma história muito boa que o manager dele, os Muda, contou num podcast no WTF, que o Nicolas Cage e o Jim Carrey estavam os dois, eles queriam os dois fazer o papel. Pá, e estavam a falar, eles eram amigos, por fazer o Man on the Moon. Eles eram amigos. Pá, e o Nicolas Cage disse: estou a fazer, vou para uma audição para o Man on the Moon. E ele: eu também, não sei o quê. E Jim Carrey diz-lhe: pá, mas não achas? Tipo, nós somos demasiado grandes para audições. E o Nicolas Cage: ei, pois é, e o gajo não fez a audição. Mas sério? E o Jim Carrey fez uma audição, tipo, trouxe o Bob Zmuda à casa dele, fez uma cassete com o gajo. Já ouvi dizer que o Jim Carrey é muito... O gajo é psicótico com o trabalho dele. Não, mas o gajo tramou o Nicolas Cage. O Nicolas Cage: está bem, tens razão. Boa história, mas não sabia. Não, mas tem aí uma referência no Andy Kaufman e no Greg Giraldo e no Mitch Hedberg no teu último álbum. E há um que eu não menciono no último álbum, porque também conheci o, acho que já tinha o álbum escrito, mas é pá, estou agarradíssimo, e é um gajo que ainda não morreu, que é o Bill Burr. Sim. Opá, não sei, acho que ele preencheu o vazio que o Greg Giraldo deixou quando morreu, mano. Tipo, para mim, estás a ver? O entretenimento que eu tinha do Greg Giraldo era ali um gajo sempre raivoso, sempre a falar de qualquer que fosse o tema. O gajo estava mega revoltado e chateado e o caralho. E acho que o Bill Burr faz um papel tão ou mais fixe que o Greg Giraldo nesse aspecto. O Bill Burr é brutal, mano. Mas é uma coisa que te trai, pessoas que estão revoltadas e... Sim, inspira-me para... Acho que o stand-up tem muito... acaba por ter muita coisa em comum com esta história de fazer... de escrever rap, meu, a cena das punchlines, meu. Pá, e tendo em conta que o estilo de rap que eu gosto mais de escrever é também assim mais frustradinho. Acho que se calhar por aí que gosto de ver comediantes também mais negros, meu. Há aí um gajo, assim, já de uma... que é mais nova escola, o Anthony Jeselnik. O gajo também tem uma cena assim muito negra, é tipo o bad guy. Vi ontem o último special dele, Thoughts and Prayers. Ele tem um novo special? É deste ano, acho eu. Ah. deste ano ou do ano passado. Epá, eu vou, pá, de tempos a tempos vou ver se algum deles tem specials novos. O Greg Geraldo é difícil. Yeah, sim, o Greg Geraldo dificilmente terá um novo. Yeah. Mas fizeram um documentário sobre o gajo. Ou o Big. Yeah, ele podia aparecer em holograma, a mandar piadas velhas. Não, só em holograma, isto do holograma o Tupac já tinha 500 mil álbuns. Uhum. Chris Rock tem um. Lançou mais álbuns depois de estar morto a vir. O Chris Rock tem um beat sobre isso, que é tipo, o Tupac diz tipo. Quem matou foi não sei quem, os novos álbuns estão sempre a ser. Quem matou foi não sei quantos, não, yeah. Não sei quantos. Yeah, yeah. Pronto, não és fã do Chris Rock? Pá, não muito, não. Eu não já yeah, esse tipo de comediante já não curto assim tanto. Bom. Mas yeah, acho que a mão cheia é essa. Mitch Hedberg, Greg Geraldo, Bill Burr, Andy Kaufman lá para o fim. Steve Wright é outra onda, já assim uma cena mais nonsense, mas também é fixe. Mas não gostei. De one-liners com o Mitch Hedberg. Mas é, yeah, agora acho que o Bill Burr é o meu guia espiritual, mano. Gosto sempre a falar de merdas. Epá, tu percebes que o gajo não é nenhum crânimo, ele parece sempre um. Parece que surge sempre com argumentos de ignorante. Epá, mas a cena faz bom sentido, mano. A mim faz bom sentido. Ele tinha um podcast que era, eu acho que se chamava Monday Morning Podcast. Acho que todas as semanas, segunda-feira, não é? O podcast não vejo, porque eu curto muito a. Stand-up. Sim, a expressão dele, estás a ver? E as caras que o gajo faz caras brutais quando imita a mulher a falar ou quando imita um hillbilly. É mais cómico ver o gajo assim. Sim, podcast, pá, curto, mas não é a mesma cena. Mas entraste nessa coisa de curtir comédia através do Man on the Moon? Não. Pá, não sei, estou aqui a pensar. Pá, talvez há uns anos atrás até tenha sido através do Pródigo, um outro rapper que pá, já trabalhámos juntos. E pá, o gajo de vez em quando trazia assim umas cenas e acho que foi ele que me mostrou. Ah, já sei, meu, foi os roasts do Comedy Central. Foi o roast do Geraldo. Exatamente. Ele mostrou-me os roasts e eu comecei a ver a cena aí através do Geraldo. Entretanto, pronto, já fui pesquisando mais e encontrei os outros estudos. O Mitch Hedberg já conheci há mais tempo. Mitch Hedberg conheci, acho que foi quando estava a gravar o primeiro álbum na Mina, que era em casa do Vírus, em Évora, isto bem em 2007. Ele mostrou-me o Mitch Hedberg. Mas o Andy Kaufman foi quando vi o filme. Não sei de quem é que é o filme, nem me lembro exatamente. 99. Yeah, eu vi um bocado depois disso. Por quase de certeza, posso estar errado. Muitas vezes estou, mas normalmente tem. Yeah. Tenho boa memória para anos e para situários. Ok. Normalmente, eu acho que é 99. De menos forma, 99. Parece-me bem. Yeah. Então, tens ali também vários CDs que tu disseste que compraste entre. Pá, e quando vim viver para Lisboa, por aí em 2007. Pá, entre 2007 e 2009 depois deixei de comprar CDs e. Os tipos de coisas que tens ali, tipo. Pá, são cenas bem aleatórias, mano. É tipo. Eu sinto que não tenho a cultura que devia ter em termos de rap, estás a ver? O salto tem muito espaço. Há ali clássicos e clássicos para trás que eu sei que não conheço, ou conheço o nome, mas só ouvi e não reconheço. Mas também não tenho pachorra para ir ouvir. Isto é a coisa feia de se dizer, mas é verdade. E nessa altura ainda mais. Então a maioria dos CDs que eu comprava era tipo. Pá, o nome soava-me a qualquer cena, ou eu já tinha ouvido uma malha ou duas e gostava, ou simplesmente gostei da capa e quis comprar, estás a ver? Nunca foi assim uma cena muito. Pá, deve ter alguns que sou mesmo fã, estás a ver? Mas a maioria deles foi na altura para descobrir e alguns, se calhar, nunca cheguei a ouvir sequer. Epá, era assim um bocado aleatório, estás a ver? Não há grande ciência. Mas como é que tu começas a interessar por rap? Com que, a partir de quem e de quê? Pá, quando eu comecei a fazer rap, vivia em Constância, estudava, ainda não estudava em Abrantes, ainda estava pá, no sétimo ano, quando comecei a escrever umas cenas. Pá, e por influência do meu irmão, eu sempre ouvi foi metal, e as cenas que eu escrevia eu não. não assumia como... Isto não são letras de rap, estás a ver? Isto são letras que eu estou a escrever e dá para qualquer música. Vamos contextualizar que os CDs estão ali, tens coisas ali em cima, tipo Method Man, Wu-Tang, Uh-huh. 50 Cent. Sim, do 50 Cent, obrigado por teres referido, isso é muito fixe. Eu disse que não há problema nenhum. Sim, eu também não sei porque é que estou a discriminar, mas eu acho que quando comprei, porque esse CD eu comprei mesmo com o objetivo de pá, foda-se, deixa lá ver o que é que um gajo está no topo, ou praticamente no topo, quando abres um CD deste gajo, o que é que fez? É pá, yeah, de facto, o gajo tem ali uma edição mega luxuosa, que foi interessante ver. Eu nem lembro qual é que é o álbum, o Curtis. Vamos ver. Onde é que está? Ele tem umas fotografias muito boas dentro do CD, agarrado por uma gaja. Tens o Boy in the Corner do Dizzy Rascal. Tens um disco da Atmosphere, tens Ace of Rock. Isto são coisas que pessoas mais facilmente associariam a ti. Rock. Do que 50 Cent, digo eu. Achas? Eu acho que sou muito mais parecido com 50 Cent. YST, Cypress Hill, Method Man, Also Pain. Onde é que tens o 50 Cent? Tens vários do Method Man? Sim, de Method Man acho que tem todos, já. Ok. Então é tirando para aí o último, uma cena assim. Yeah, houve uma altura que andava eu colar no Method Man. E tem também o dele com o Red Man, o primeiro Blackout. Tens o... Mosaic Thump de La Soul. Que eu não sei como é que esse CD foi parar. Esse CD não é meu, velho. E eu acho que nunca o ouvi, velho. E eu acho que nunca ouvi um álbum dela só do início ao fim. Porquê? A tal cena que eu estava a falar. Porquê? Pá, não sei, velho. Não sei, boa. Sou só um ignorante e não tenho necessidade de me justificar enquanto ignorante. No encontro do 50 Cent. Se calhar já me livrei dele, velho. Não sei. Deixa eu ver. Tu disseste, eu não vi, tu disseste. Eu tenho aqui um disco do 50 Cent. Será? Isto fica ótimo para as pessoas que estão a ouvir em casa. O pessoal ajuda-me a dizer. Está aqui. Não viste que tem uma. Já não é jewel box normal, é uma daquelas arredondadas, está bem disfarçada. Mas por acaso não tem o booklet, tão bom que ele é. É o Curtis mesmo, ok. Isso é o que tem o I Get Money. É o que tem o I Get Money. I Get Money. Exatamente. I Get Money é uma grande malha. Money I Got. Está certo, pronto, é o CD do 50 Cent. Está aí. Pronto, e em baixo tens Machine Head e Linkin Park e coisas do género. Exatamente, daí eu já não tenho responsabilidade, que isso é da minha namorada, não é meu. Se bem que eu também tinha um CD de Linkin Park, pá, aí de 2002, ou uma merda assim do género. Porque eu fiz essa transição toda, há bocado que eu não concluí. Eu ia só contestar, tu falaste em metal e ia voltar aí peguei Machine Head para isso. Faz sentido. Linkin Park para isso. Ok. Para tu acabaste essa parte. Pronto, estava a cortar a palavra. E é aquele caminho um bocadinho previsível. Portanto, eu ouço, sou um puto, ouço metal. Por causa do meu irmão, entretanto vou começando a escrever umas cenas e esse momento em que eu começo a escrever coincide com a altura em que eu me apercebo que nas outras bandas de transição, refiro-me àquela fase boia negra do new metal, eu comecei-me a perceber que pá, gostava da componente mais falada da coisa. Pá, continuei a escrever, mas lá está, tipo, tu ouvir Rage Against the Machine, não estás a escrever e a pensar, vou ser aqui um ganda rapper. Eu não tinha microfone, não tinha nada, não tinha pessoal à minha volta a rimar, estás a ver? Foi uma cena sempre muito. Foi uma cena muito gradual. Eu até renegava um bocadinho a cena de fazer letras propositadamente para rap. Só quando dizias-me que o teu nome nerd recebe vem de uma música de Machinette, exatamente, uma música de Machinette chamada Struck a Nerve. E eu era mesmo para me chamar Struck a Nerve, que significa tipo ir ao cerne da questão, sim, atingir ali o ponto fulcral da coisa. Só que achei que o pessoal, quando começasse a dizer Struck a Nerve, não ia ser muito fixe. E então cortei a cena e ficou só Nerve. Mas lá está, não havia aquele mega compromisso de vou escolher aqui um nome de rapper, estás a ver? Tanto que escolhi a cena a partir de uma banda de thrash metal. Como é que perdeste tu dizias que renegavas a cena de escrever letras de rap, como é que perdeste essa... pá, é como eu disse, foi gradual, fui ouvir metal, comecei a escrever, entretanto fui-me apercebendo que as partes de mais do new metal que eu gostava mais eram as cenas mais arrepalhadas. O Linkin Park foi um rapper. Exatamente, é, exatamente. E mesmo o Zac de la Rocha do é um rapper. É rapper, yeah. Parece ser o disco de Run the Jewels. Yeah, exatamente. Pá, é como eu disse, foi uma cena bué gradual e pá, eu não sei dizer aquele momento em que pá, já ouvi aquela maquete ouvi aquele primeiro álbum dos Gangstar e passou, que era esse momento. Eu não tenho esse momento especial, estás a ver? Pá, fui fazendo a cena, chegou uma altura que pá, decidi que queria experimentar gravar umas cenas. Comprei um microfonezito, um amigo meu de Montalvo, que é a terrinha mais ao lado de Constância, ele tinha uma bateria. Eu lembro-me que as minhas primeiras maquetes são tipo com um microfone no meio da sala, o bacana a tocar a bateria. Aliás, sou eu a segurar um microfone e rimar, e ele a tocar a bateria sem nenhum microfone para captar a bateria. Pá, e gravarmos para cassete, tipo letras sobre andar de skate e merdas assim do género, estás a ver? Ou seja, esse foi o primeiro passo. Depois de ir para a frente, fui escrevendo mais e gravando mais merditas, comecei a produzir uns beats básicos e pronto, bom, foi por aí fora. Muita da cena que vinha a conhecer foi através de pessoal que conheci através da internet. Pá, pessoal fixe, Joana Nicolau, o Pulso, que hoje em dia faz parte da Monster Jinx. Isso é pessoal que eu conheço bem desde 2005, 2004. Pá, e é malta que tipo, me mandou CDs para casa, de cenas para ouvir, tipo, aquela escola toda de rap alternativo, de tipo alternativo, pronto, whatever. Rap da Anticon, da Def Jux, Rhyme Sayers, Spray Fora, pá, mandaram-me assim grandes enciclopédias para casa e pronto, eu fui depois explorando uma beca. Que é uma coisa que as pessoas mais associariam a ti, pelo menos. Sim, eu exatamente. Poderia ver mais. Exato. Isso ali. Yeah. Mas já, foi isso, man. Se calhar em termos de educação musical, devo-lhes um bocado, yeah. E nunca te mandaram Dela Soul. Não, pá, nunca me mandaram Dela Soul. Nunca me mandaram, mano. Tenho essa lacuna, pô. A seguir isto, vou ouvir um grande álbum de Dela Soul. Não, eu não vou, eu estou-me a cagar, mano. É sério, não. É só porque curto bem Dela Soul, é sério? Sim. Ok. É só por isso. Ok. E tens ali, há bocado estavas-me a dizer, tens ali também Astor Piazzolla, Nino Simone, Charlie Parker, umas caixas. Que tu dizias que compravas no continente? No Feira Nova. Feira Nova, né? Yeah, desculpa. Old School. Não faças confusão, velho. Feira Nova. Isso era a altura de quando eu estava a produzir o primeiro álbum, O Anão das Palavras Troca Ordem. Estava à cata de samples, basicamente. Mano. E era puta, a minha mãe às compras e eu ficava ali na secção de eletrónica e de CDs e não sei o quê, à procura daqueles CDs mesmo baratinhos de jazz e blues e funk e não sei o quê. E pá, para depois chegar em casa e mastigar a cena e samplar. Pá, assim, né? Eu se calhar não sou muito respeitador na coisa, eu acabo por samplar, hoje em dia já não samplo tanto, mas na altura eu samplava, usava uma faixa, pá, e hoje em dia não me lembro de onde é que saquei os samples, estás a ver? Não, pá, há de haver algum bem reconhecível de Louis Armstrong e por aí fora, mas... Mas não, nunca foi naquela de, sou grande aficionado de Astor Piazzolla, estás a ver? Pá, calhou, yeah. E tu estavas a falar do primeiro disco, deve ter sido das últimas coisas que saíram na Matarroa, não? Yeah. Foi o penúltimo a sair. Yeah. Foi o penúltimo a sair. E entretanto a Matarroa acabou. Pá, eu gosto de acreditar que a culpa não foi minha. eu acho que foi dos últimos CDs da Matarroa a ter algum impacto. Houve alguns lançamentos que passaram assim mais despercebidos. Uma na altura acho que teve assim um mínimo impacto, considerando que eu pá, que nem conheci de lado nenhum. Yeah. Mas como é que tu te juntaste a... Como é que eu me juntei à Matarroa? Pá, estamos para aí em 2005. Nessa altura eu já tinha gravado um EP chamado O Nome das Palavras de Troca Ordem, que ia ser só um EP. Tinha gravado exatamente em casa do Pulso. E na altura eu lembro-me que pela net eu andava a chatear o Martinez para lhe perguntar, man, pá, porque eu era mega fã da Matarroa, eu, em termos de rap português, eu só ouvia Dilema e Matuzu e todo o clã da Matarroa e não sei o quê. Os gajos também tinham coisas mais ou menos próximas da linha que eu acabei por seguir, exatamente. Isto em termos de rap português era aquilo que eu ouvia mais. Pá, eu tinha não sei, meu, deu-me para chatear o Martinez, mano, eu era um puto bué da chato e hoje sou um homem bué da chato. Pá, e andava a chatear o Martinez, pá, como é que eu vou distribuir esta merda, como é que eu vou fazer não sei o quê, e pá, o discurso dele durante muito tempo foi o discurso correto, que é tipo, ok, mano, tu se queres lançar uma cena, mete essa porra na internet, meu, tu não te vais pôr a gastar dinheiro a fazer cópias físicas, uma cena que não sabes sequer se vai bater, ninguém faz a mais pálida ideia quem tu és. E ele foi sempre mantendo esse discurso, embora eu mantivesse a minha convicção que queria lançar a coisa em formato físico. E quando acabei esse EP, né, que tinha gravado na casa do Pulso, acabei por mandar o EP para o Martinez. Ele ainda teve aí um bom tempo até chegar a ouvir e manteve sempre esse discurso de não lance isso já, ou pelo menos não lance em formato físico. E pá, houve um dia qualquer que ele se deve ter dignado a ouvir a coisa e pá, mandou-me um mail a dizer, acho, não sei se mandou um mail, se yeah, mandou um mail a pedir o meu número, não sei o quê, e depois ligou-me a dizer que pá, vamos editar esta merda, meu, acrescenta mais umas faixas, isto está fixe, meu, e vamos fazer um álbum mesmo. Pá, e na altura isso foi dos melhores dias da minha vida. Eu já era ganda fã da Matarroa. Pá, isso ter acontecido foi brutal, não? Foi mesmo bem fixe. Depois acabei por acrescentar essas faixas. Ele próprio rima no álbum. Exatamente. Ele disse, vai para o caralho, meu, quero ter uma faixa aí. Pá, e entretanto gravei a cena em casa do Vírus, que na altura, pá, ele também foi impecável. Eu estava em vias de entrar para o sistema intravenoso e pá, sabia que o Vírus tinha a mina, o estúdio onde eles costumavam gravar. E uma vez liguei-lhe e perguntei, pá, quais é que eram as condições, como é que era, se um gajo ia gravar. E ele foi bem aberto, mano. Ele disse que sim, mano, claro que sim, tu és da família, não sei o quê. E fui lá gravar o álbum. Pá, gravei o álbum inteiro num fim de semana, mais outro fim de semana a seguir, mas acho que tipo, a esmagadora maioria das faixas foi num fim de semana. Tirando as faixas com o Martinez e com o Stray, que foram gravadas no Porto. Portanto, se calhar tive aí algumas alavancas bem importantes no início, estás a ver? O facto de vir ser um gajo altamente e o Martinez de ser maluco o suficiente para apostar em projetos que supostamente não tinham viabilidade comercial. Pá, isso ajudou-me bem, esses dois fatores, principalmente. E como é que tu chegaste a esse tipo de rap que tu fazes? Como tu dizes, gostas de fazer muito, coisas muito... Há bocado, qual é que foi o termo que tu usaste? Muito... quando estavas a referir... aos comediantes, rabugento, resengão... Não, tu usaste o termo para designar, tipo, agora está-me a escapar, qual é a coisa? Inho, acabado em... Frustradinho, ok, sim. É. Da pouca interação que eu tive contigo, estou contigo há para aí 45 minutos, uma hora... Não, não te parece ser o... Sim, não sai a mesma pessoa que sai no... Estou a perceber. E se calhar ainda bem. Sim, claro. Não ser a voz que é exatamente igual e a maneira como tu falas, etc. É? Okay. Tipo, nota-se. Okay. Sim. Posso dizer que houve aí um momento de transição. Eu as primeiras cenas que escrevi... As primeiras cenas que escrevi usava um nome que não importa agora, e era uma cena muito, muito de punch, pá, não propriamente as primeiras, mas quando já tinha metido na cabeça que quero fazer rap, e as primeiras cenas eram punchline, e assim, uma cena mais agressiva, mais do tu és uma merda e eu sou muito fixe. E houve aí um momento que foi quando eu depois me dediquei a escolher outro nome e não sei o quê, lá está, ainda tinha algumas referências de metal, e acabei por seguir com o nome Nerve. Foi um momento em que eu decidi fazer a coisa ao contrário, meu, já não me lembro das motivações, meu, mas eu decidi fazer a cena ao contrário, ou seja, em vez de dizer que tu... Eu tinha uma dica qualquer, que é tu estás num cubo de gelo a flutuar no meio do oceano, é tipo, tu estás condenado. Eu inverti a maioria das punches que tinha e acho que no álbum tenho mesmo essa rima a dizer que eu estou num cubo de gelo a flutuar no meio do oceano. Achei que a cena... ironicamente acabava por ter mais impacto mandar as punches a ti próprio do que mandar as punches para fora. E o álbum, embora esse primeiro álbum, não das palavras que toca a ordem, embora também tenha uma onda mais negativa em algumas faixas, tem muitas outras faixas em que a cena é negativa, mas não é tipo estar chateado, é estar lamurioso e coitadinho de mim, não sei o quê. Pá, foi um bocado com base nisso. Pá, não sei, depois lá está, tinha aquela escola que já aqui te falei, da cena Death Jukes e de Rhyme Sayers, não sei o quê, obviamente há aí influências diretas. Pá, que depois com base nesses fatores fui criando o meu caminho. Sempre gostei de cenas que fugissem um bocadinho à regra e era isso que eu encontrava nesses rappers americanos. Cena, eram abordagens diferentes daquelas que eu tinha como tradicionais, estás a ver? E isso fascinava-me bem mais. Foi uma cena que sempre me fascinou, ouvir o rap de um gajo e pensar, foda-se, como é que este gajo teve esta ideia para esta rima, mano? Não quer dizer que isto só possa acontecer em rap esquisito, estás a ver? Mas acho que é mais propenso, pelo menos para mim, é mais propenso a esse tipo de reação. É a malta que está ali dedicada principalmente à escrita e... pelo menos essa é a ideia que eu tenho. A cena principal é escrita e depois vem a sonoridade. E isso para mim, cada vez mais, é esse o caminho que eu quero seguir. Eu vi as tuas notas, e tu tens ali algumas, as tuas notas no, que tu publicaste no... que o Rimas e Batidas publicou. Ah, sim. É uma coisa bastante esquematizada a tua música, e pensada e escrita e... Pá, principalmente este álbum, sim. Principalmente este álbum, sim. No primeiro eu sentia que tinha muita coisa a provar e queria fazer tudo. Tens aquela faixa de punchline e tens uma... Tens três faixas de storytelling. Eu queria, ao mesmo tempo que fazia uma cena que eu considerava meio esquisitoide, queria tentar mostrar que também sabia fazer as outras cenas. Desculpa, perdi-me. Estamos a falar da maneira como tu escreves e esquematizaste. Era uma cena muito pensada. E eu estava a dizer que no primeiro, basicamente, queria ir a todas as capelas, mostrar que sabia fazer tudo. Pá, e a cena, se calhar, foi mais fluida. O álbum foi feito mais rápido do que este. Agora, este aqui, se calhar, porque eu tinha uma ideia mais formada. Acerca daquilo que queria fazer, pá, coisa assim, teve mais planeamento, quis fazer a coisa com um certo método, pá, só que entretanto passam-se anos e essa coisa que estava muito bem definida acaba por deixar de estar e encontras aí outros caminhos. O meu álbum sofreu 50 mil mudanças. Sim, aí são quantos anos? 2007, 2008? Pá, foram para aí. Eu lancei o primeiro em 2008, vá que tenho andado aí ocupado em concertos durante um ano e meio. Comecei a trabalhar para aí neste álbum em 2009. Escrevi algumas das faixas que estão agora no disco em 2009. Pá, estive a fazer alterações até mesmo ao último, tipo, até estar a ser masterizado. Eu ainda estava a enviar novas faixas pelo substituto. São 6 anos. Já, 6 anos, já. Pá, 7 anos de diferença entre cada álbum, mas 6 anos de produção neste aqui. Yeah. E à medida que o tempo ia passando, mais eu me ia dedicando à coisa, ou seja, os primeiros anos foi assim um bocadinho mais duro. Pá, não foi bem procrastinar, embora tenha tido alguma porcentagem disso, mas pá, tinha entrado na faculdade, tinha mudado para Lisboa recentemente, ainda era. Estava muito naquele momento esponja. Design de comunicação em Belas Artes. Não acabei o curso. Ou seja, tive bué de anos a ver se acabava o curso ia ver se acabava o álbum e pá, e acabei por sair da faculdade, não, porque ele estava-me a dar conta da cabeça e... Sim, yeah. Pá, foi uma decisão bem difícil e não sei o quê, mas um dia se calhar volto lá para acabar aquela merda e pronto. Mas é uma cena que tu curtes? Pá, a cena que eu curto mesmo é a ilustração, estás a ver? É uma área que eu gostava de agora, que já me livrei desta saga de 6 ou 7 anos, poder dedicar mais a isso. Tentar de alguma forma casar os dois universos, tentar juntar a música e a ilustração, lançar assim um projeto de 4 ilustrações, 4 músicas, ou uma cena assim, pá, tentar explorar mais isso. A área que eu gosto mesmo é a ilustração. Design. Pá, não sei, mano. Eu lembro-me de ser puto e fiz aí umas capas para uns CDs, quando já fazia rap também, que vai sempre conhecendo pessoal que está a lançar álbuns. Pá, fiz umas capas e eu sentia que ali a componente de lettering e tudo mais, que me estava a falhar ainda um bocado, sendo um puto do secundário sem conseguir design, né? Pá, e decidi queria para design um bocado com base nisso, para conseguir complementar a cena da ilustração. Pá, e foi isso, mano. Foi assim um bocado. Foram uns anos assim um bocado duros entre a música e a faculdade. E entretanto comecei a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Pá, chegou uma altura que já não tinha tempo para nada e faz alguma cena tem que sair. Se calhar não foi a cena mais inteligente acabar com a faculdade, mas também não era o sítio onde eu me estava a sentir mais concretizado, estás a ver? Mas whatever, mano. A conversa está a ficar bada triste, mano. Pá, tu és o gajo que leva uma chamada, a vida não presta. Tu achas que posso permitir um bocadinho, né? É melhor não dizer que se chama só a vida não presta. Diz aí o nome completo, trabalho e conhece. É uma seca, dizer o nome todo. A vida não presta e não merece a tua confiança. É, pronto. Mas estavas a dizer que agora que acabou a saga dos 6 ou 7 anos, falaste como se, tipo, por uns tempos já não fosses fazer mais música ou pelo menos meter-te num álbum novo tão não. cedo. Ah, pá, são questões diferentes. Sim. Eu quero muito fazer mais música. Sim. E quero fazer mais música com outras pessoas, sair um bocado do casulo onde andei metido estes anos. E pá, se calhar há pessoas que merecem a tua confiança. Desculpa, não? Talvez. Não. Eu sei, há malta com quem eu gostava de trabalhar. Não sei se merece a minha confiança ou não, mas há malta que eu valorizo. Desculpa, isto foi tão mal. Mas já, pá, quero muito fazer mais música, mas pá, que sejam, para começar, que sejam projetos curtos. Eu adorei fazer o Água do Bom, que foi um pequeno EP que lancei antes deste álbum. E acho que ainda hoje gosto mais de ouvir o Água do Bongo do que o álbum. Também porque é mais recente. O Água do Bongo foi feito já ali na fase em que o álbum estava praticamente terminado. Mas é basicamente isso. Eu quero fazer mais música, fazer mais projetos, pequenos projetos, tentar explorar também a cena da ilustração. Mas um álbum, pá, não sei, mano. Preciso aí de uma epifania qualquer para perceber como é que se faz um álbum sem demorar 500 anos, porque isto consome demasiado da vida de um gajo. Os meus últimos anos de produção do disco foram praticamente só isso, ou seja, foi só a produção do disco, estás a ver? É trabalhares num emprego de merda, chegas a casa e vais trabalhar no álbum até às tantas da manhã e amanhã vamos trabalhar outra vez e vai ser igual, estás a ver? Epá, não. Agora estou a viver, pá, relativamente longe do centro de Lisboa, mas quando eu estive a viver no centro de Lisboa acabei por não usufruir propriamente da coisa. Eu estava a viver no Martim Moniz, vivi lá durante 2 anos, pá, podia ir a pé para o bairro e não sei o quê. Pá, cheguei a ir, tipo, sei lá, 6 vezes, mano. Sei lá, saí mesmo pouco, fechei mesmo a produzir este álbum, tipo, foi... Quanto mais o álbum estava próximo de estar acabado, mais o enclausuramento foi aumentando. Eu mencionei aquilo de ninguém merecer a tua confiança, porque nas coisas que saíram no Rimas e Batidas, tu falavas de uma coisa bastante individualista, de tu compraste o microfone para poderes gravar tudo sozinho e trabalhar sozinho e tal. Yeah, e agora queres trabalhar com pessoas. Sim, mas não acho que seja. Acho que não acaba por ser uma coisa contraditória. Eu não estava a acusar de ser contraditório. Estava só a pegar por aí para perceber. Não, sim, não é nada acusatório, né? Não, mas eu não. Eu sou paranoico, mas não tanto assim. Se calhar sou eu que sou paranoico. Não estava a acusar. As pessoas acham sempre que eu estou a acusar. Eu quando digo que é fazer música com mais pessoas, estou a falar para aí de outro rapper e pá, um produtor ou outro, estás a ver? Pá, acho que não sei se é triste ou não, mas acho que a maioria do pessoal com quem eu queria colaborar já colaborei, estás a ver? Yeah. E já foi fixe ou foi mal, portanto, está-se bem. Mas sim, continua a ser uma coisa que eu valorizo muito, a cena de teres independência, de poderes gravar em casa. Pá, foi com um bom sacrifício que eu fui comprando um material, estás a ver? Este mês vai ser bem apertado e vou comprar uma placa de som, daqui a dois meses vou comprar um microfone, ou daqui a um mês um microfone. Pá, chegou a haver alturas em que eu... eu acho que comprei primeiro um tripé antes de comprar um microfone e ainda fiquei ali um mês a olhar para o tripé, estás a ver? A cena foi muito faseada, mas depois de ter o material... Era fixe, estava posto para baixo, para cima... Sim, exatamente, explorei, fiquei a conhecer aquele tripé perfeitamente, né? E a coisa que eu valorizo, é essa independência. Acho que a vontade que tu tens a gravar sozinho, se tiveres uns mínimos conhecimentos de como gravar em condições, e aí é importante já teres gravado com outro pessoal, não é? Até mesmo para saberes que material é que vais comprar, convém teres algum pessoal à tua volta que conhece de facto a coisa. Pá, acho que é bom e importante, e principalmente neste novo álbum. Acho que cada faixa, pá, há até dezenas e dezenas de pistas, estás a ver? Sim. Não há tipo uma voz principal, há várias vozes principais que eu cortei mil bocadinhos e a cena está junto. A cena teve um trabalho de corte e costura intenso, estás a ver? Porque eu tinha uma ideia muito específica daquilo que queria, pá, e fiz tudo ao meu alcance para conseguir alcançar essa ideia. E nesse processo foi muito importante eu ter a liberdade de, pá, hoje quero gravar, dá-me na telha, vou gravar, estás a ver? E acho que isso é muito importante, considerando que existem bué da putos, meu, eu vejo na net bué da putos com lamúrias a dizer que não há apoios e que não há isto e aquilo e que não tenho sítio onde gravar, não tenho não sei o quê. Pá, ok, até certo ponto eu percebo isso. Se tu és um bacana que não tem mesmo possibilidade absolutamente nenhuma de comprar material e não sei o quê, pá, compreendo perfeitamente. Agora, acho que há muita preguiça, meu. Eu sinto alguma preguiça em grande parte do pessoal, meu. Parece que tu ficas sentado à espera que as merdas aconteçam. E ninguém merece a tua confiança, tipo, a vida não presta e ninguém merece a tua confiança. É tipo, mas a vida é uma merda e toda a gente se está a cagar para ti, meu. Man up, estás a ver? Faz as tuas merdas e faz com que as coisas aconteçam na mesma, não é? Embora seja uma mensagem que parece negativa, não é só isso, estás a ver? A ideia é ver aí... incentivar à procura por uma solução quando parece que não existe, não estás a ver? Se tu queres fazer música, não precisas de ninguém, ou se eu quiser dar um concerto, pá, se calhar preciso de um bacana para estar a carregar no play e no pause para estar a disparar os beats, mas se calhar também não preciso, estás a ver? Porque eu acho que também acaba por ser... É um bocado complicado quando tu dependes de alguém, meu. Eu ao longo do tempo fui-me a perceber disso, se calhar não vale assim tanta pena tu estares a confiar a tua necessidade de gravar a alguém ou a tua necessidade de fazer beats ou coisa assim. Pá, se os beats que tu fazes são fatelas, meu, pá, faz mais beats, meu, vai tentando atinar com a coisa. Se a qualidade é merdosa, pá, vai investigar na net e vai ver que microfone mais fixe é que podes tentar comprar, meu, junta dinheiro, compra menos umas chapas e siga, estás a ver? A cena, o espírito é um bocado desse, e acho que tem que ser um bocadinho assim. Mas tu tens mais produtores no teu disco? Não tu? Pois tenho. E mesmo do primeiro álbum, sim, também já tinha mais produtores do Eitato. Aliás, posso-te até dizer... E aí no primeiro tinhas outros rappers. Exatamente. E não tens. Mas posso-te até dizer que neste álbum tenho 3 produtores. Epá, mas eu acho que tive beats para 15 ou 20 produtores para este disco, estás a ver? Porque o objetivo inicial era mesmo, eu não me quero focar todo na produção, quero focar-me só na escrita. Aquilo que estavas a dizer, primeiro vir a palavra, depois a... Yeah. E depois então, pá, os beats, ir pedir outro pessoal, pá, pá, tive beats de bueda, pessoal, todas as pessoas foram mega disponíveis, foi bueda fixe. Pá, entretanto os anos passaram e grande parte dos beats foram deixando de fazer sentido e eu comecei à procura de uma sonoridade específica que não estava a encontrar. E aí lá está, voltei eu a produzir e acabei por produzir 5, acho eu, 5 instrumentais do álbum. Portanto, a ideia de tu não encontrares aquilo que pretendes noutras pessoas, não ser o fim, mantém-se, estás a ver a cena de, pá, se não encontras, faz sozinho. Não, eu só a tentar perceber se tu odeias mesmo pessoas, como dizes. Pá! Não, estou a gostar. Vamos, mas se quiseres realmente fazer essa pergunta, se eu odeio pessoas assim no geral, se eu acho que as pessoas que habitam este planeta são pessoas fixe, não acho que as pessoas, a esmagadora maioria é uma ganda merda, não estou aqui para enganar ninguém, estás a ver? Ou não? Eu tenho pessoas que me são muito queridas e são próximas e tenho amigos e tal, embora seja uma porcaria manter amizades, não digo nada durante 50 mil anos, mas não, mano, pá, yeah. Não sei, mano, nunca estar aqui a exagerar na coisa, mas yeah, não sei, mano, tu tens uma imagem super positiva de sim, tu, da sociedade, do planeta, não sei, mano, estás a ver, tipo, estás a fazer essa pergunta, tipo, tu gostas de pessoas, não, mano, odeio, yeah, não gosto. Não, tu odeias pessoas, que as pessoas fazem-te fumar. Sim, também é uma... I see what you did there. Era isso, era essa a péssima piada que eu estava a tentar fazer. Ah, mas é, yeah, bom. Mas tu apontaste aqui para o... Tu tens ali uma folha com o teu alinhamento do... E bastante, yeah. E tem arte de ser o que tu tens estado a ensaiar, ou pelo menos a ver o que é que vais fazer. Isto é das... Isto é basicamente a primeira vez que eu estou a gravar um episódio em que a pessoa, em que o convidado vai ter um concerto específico, especial na mesma semana? Na semana em que vai sair, sim. Yeah, yeah, yeah. E é um concerto, já há quanto tempo é que tu não dás? Epá, concertos. Sei lá, meu pai, desde 2012, mas já nessa altura foi tipo um concerto esporádico, yeah. Já não dava, pá, a única altura em que foi rotina dar concertos, pá, em 2008, yeah. E 2009, estás a ver? Mas aí era com o DJ? Sim, pá, eu tive várias formações, mas a que durou mais tempo foi, desculpa, foi eu, o Pródigo, a fazer vozes de fundo e o DJ Sims, yeah. Pá, mas quis experimentar uma cena diferente agora e acho que também tem mais a ver com o espírito do álbum. Não é assim tão estranho eu aparecer sozinho no palco, estás a ver? Pá, acho que a cena pode correr bem, vamos testar. Mas já, estou bem em pânico com a cena. Estou mesmo em pânico, já, eu não sei. Eu acho que existe uma grande, grande probabilidade de eu teria um AVC qualquer, uma coisa assim. Mas se isso acontecer, pá... Fixe, mano, que o pessoal está já a filmar, estás a ver? Isso é fixe, pode. Fica ainda mais zé. Quer dizer que é uma cena tipo Andy Kaufman. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Junto-me aí à escola do Greg Giraldo e o caralho. Pai, ficamos todos contentes, mano. O álbum vai ser ainda mais épico, não é? E pronto, mano. Vai ser isso, mano. Não, mas há de correr bem. Já falámos de Star Wars e do Man on the Moon. Tu curtes filmes? Gostas de filmes? Gostas de cinema? Pá, gosto, yeah, acho que a maioria das a maioria tenho muitas referências a filmes que já vi. Pá, mas não sou um cinéfilo, estás a ver? Não sou aquele. Eu não espero que sejas, uhum. só quero saber o que é que. Filmes de terror e filmes que tenham alguma ideia meio marada, não. Estavas a dizer, lembro-me de ser puto, gostei do Cubo. Os Três Cubos, gostei do Truman Show, pá, que é um filme básico do Jim Carrey. Por acaso já é o segundo que falamos aqui do Jim Carrey, não tenho nenhuma grande paixão. Sim, mais ou menos na mesma altura, o Man on the Moon é para em 99 e o Truman Show é para em 98, será? É capaz de ser anterior ao Man on the Moon, é. Eu acho que é. Mas não sei o ano. Mas é para aí. E durante alguma altura esse até foi dos meus filmes favoritos, mano. Porque eu gostava bem da ideia, mano. E acho que o gajo acabou por fazer um papel fixe, sendo só aquele gajo que tu assistes a fazer assim umas parvoíces. Acho que o gajo mandou aquela parvoíce seletiva só em alguns momentos que ficou fixe. E eu gostava da ideia do filme, a cena do gajo viver dentro de uma bolha e ser tudo mentira e não sei o quê. Curiosamente, eu lembro disso também de bater boémia quando vi. Curiosamente o quê? Também o gajo estar enclausurado sem saber também acaba por ter um bocadinho também a cena do cubo, também os gajos estão ali fechados e não sei o quê. E pronto, mano, é isso. Televisão, curto. Televisão, mano, vejo boa Shark Tank, mano. Curto boa Shark Tank, mano, não sei porquê. Acho que deve ser um dos poucos programas que eu vejo, mano. Vejo pouca televisão, mano. Televisão ou séries? Agora não é necessariamente visto na televisão. Séries, pá, ando-me a tentar impingir o Narcos há algum tempo, mas ainda não comecei a ver, mano. Acho que a última que comecei a ver foi com o... Foda-se, meu, curto bem esse gajo, meu, do Beleza Americana, meu, o gajo tem agora uma. Kevin sobre... Spacey. Exatamente. Comecei a ver, pá, entretanto, acho que parei, pá, na primeira. Vamos fazer excelente publicidade no Netflix. Eu já falei do Thoughts and Prayers, que é o especial do Anthony Jeselnik, okay. Que é Netflix. Narcos, Netflix. Yeah. House of Cards também é Netflix. Yeah. Já estão-me a pagar, mano. Curtia que me pagasse a mim. Yeah. Não, depois divida a comissãozinha. Viste House of Cards? Yeah. Epá, eu acho que a última série que eu vi completa e vi quando estava a viver no Martim Moniz e naquela fase mega depressiva e estava nos últimos anos de produção do disco, acho que a última série que vi completa foi o Sete Palmas Abaixo de Terra. Yeah. Acho que essa série marcou-me bem. Que é do gajo que é do Alan Balker, o gajo que escreveu o Blues Americano. Uhum. Sim, eu não sabia, mano. Full circle. Ok, então faz sentido. Faz sentido. Não, mas eu curti o Eu nunca acabei de ver. Era das minhas séries favoritas quando eu era. O último episódio é fixe, velho. Eu não acabei de falar. Não, eu sei o que acontece, eu nunca cheguei a ver. E é muito estúpido, não sei porquê, porque eu curti o web e foi daquelas coisas que me fez. Não há ter sido a que me fez, nem a primeira que me fez, mas foi das primeiras coisas que me fez tipo, interessar-me mesmo a série por televisão. Como uma coisa. Espera, como é que eu vou te explicar isto? Eu já me interessava por televisão antes, mas tipo aquela tipo, isto pode ser assim. Okay. Que era tipo mais a um nível acima do que. Sim, essa série quando saiu, pá, eu acho que estou a dizer de boba curado, eu acho que essa série quando saiu era assim um bocado à frente, pô, extremamente. Eu lembro-me de curtir para caraças ver aquilo, e em todos os episódios morre uma pessoa logo no início. Yeah. Acho que não podes pedir muito mais do que isso, é? Um de cada vez. Quando pessoas morrem, é isso? Já, estou a usar. O Bill Burr tem uma cena interessante sobre isso, velho, que é tipo: não é curtir que as pessoas morram, mas é. Pá, nós somos demasiados, man. O gajo, é verdade, man. Eu concordo com o gajo, é por isso que eu digo que ele é o meu guia espiritual, mano. Então o gajo diz que não sei o quê, as pessoas dizem que se toda a gente fosse vegan, se toda a gente parasse de poluir, tipo, ninguém tem coragem para chegar à frente e dizer, man, 80% de vocês têm que ir com o caralho. Tipo, nós somos demasiados, mano, e vocês têm que desaparecer daqui para fora, assim, cada um pode ter o seu tanque, não há problemas de hora de ponta e não sei o quê. Eu concordo com o gajo. Ninguém que tu conheças, nem que seja teu amigo, estás a ver? As outras pessoas só. E há quanto tu dizias-me que passaste 7 anos quase só a ouvir a música que estavas a fazer? É pá, praticamente, meu. Eu dou por mim agora que já acabei o álbum, ouvi cenas que saíram em 2012 e eu não sabia, estás a ver? E cenas que se eu tivesse ouvido enquanto estava a fazer. Era por isso que eu queria entrar, Que tipo de coisas é que ouves? Pá, Underachievers, por exemplo, eu curti a cena de Underachievers e fui-me debruçar um bocadinho sobre a cena. Eles falam bem sobre a criança índigo e um rap assim mais espiritual e o pessoal dos raps, mas que dá em drogas psicadélicas, acho que é um universo engraçado. Pá, sou-te sincero também, ouvi algumas malhas deles e não explorei muito, mas as cenas que ouvi curti, pá, e como esse, outras cenas, mano. Curti bem a cena de Cult Mountain, a cena do UK, do Trellian e do Lee Scott. que é assim uma sonoridade assim lenta e sombria também. Pá, acho que o caminho que eu estou a seguir vai cada vez mais nessa direção. E pá, comecei a me inteirar de algumas cenas só agora, estás a ver? Mas estava a dizer, vai na direção de uma coisa lenta e sombria, o caminho por onde tu vais? Porque o que é que te atrai no sombrio? Isto agora parece aquelas perguntas boé, tipo, pretenciosas, tipo, o que é que te atrai no sombrio? Pá, não sei, boé, é só as cenas, eu sempre gostei de... Pá, não sei, se calhar também por influência de Borbó, que também curto assim cenas bem mórbidas, pá, em cinema, e ele ouve black e death metal, yeah. Né? Algum interesse a ter aí por isso, e se calhar acho que ele me plantou aí essa semente, né? E eu acabo por curtir esse universo, meu, a cena negra, meu, e pá, inevitavelmente a minha vida acabou por seguir um rumo em que a maioria das cenas que eu tenho necessidade de desabafar, aquelas cenas que tu escreves e quando acabas de escrever sentes que retiraste ali um peso das costas, são sempre merdas mais escuras, meu, mais do lado negro da força, como a minha caneca. acho que tenho um fascínio qualquer pela cena do lado negro da força, estás a ver? Tem que ser um bocado seletivo com as energias que me rodeiam, estás a ver? E vivo um bocadinho entre tentar equilibrar o meu gosto pela cena negativa com o facto da cena negativa se calhar não ser muito saudável para mim, estás a ver? Porque já tenho tendência para isso, então se calhar não me faz muito bem estar-me a rodear ainda mais de merdas negativas. E se calhar a situação ideal era eu conseguir sentir-me realmente confortável, 100% confortável nesse universo, estás a ver? Pá, mas não sei, mas se calhar felizmente tem cenas que ainda me prendem ao... Pá, não sei, ao lado mais positivo. Não, a cena ideal para quê? Para a tua música ou para ti? Pá, para ambos, se calhar, meu. Para ambos, meu. Pá, não sei, Beto. Eu curto cenas negativas, curto escrever cenas negativas e a maioria das cenas tem que para desabafar são negativas. No entanto, sendo eu um... Pá, isso gera, pode gerar desconforto, certo? Tu estás a lançar um álbum chamado A Vida Não Presta e Ninguém Merece a Tua Confiança. Pá, isso tem que acumular um bocadinho de mau karma, estás a ver? E aquilo que eu estou a dizer é que eu gostava de conseguir viver completamente confortável com esse mau karma, porque é isso que na realidade me dá gozo fazer, estás a ver? O picar, o dizer cenas que eu sei que são desagradáveis, tipo, isto não é suposto ser bonito nem agradável estar a ouvir a minha música a maioria das vezes, estás a ver? Pá, é um bocado esse, meu. O objetivo é um bocado esse e encontrar algum conforto aí no meio. Mesmo assim, falaste da fase em que estavas a fazer em que estavas a viver o Martim Nis e fazer o disco como fase depressiva. Sim. Mas... Pá, isso aí já é mais do âmbito pessoal, okay. Mano. Pá, estava mesmo a atravessar uma fase mais negativa, meu. Lá está, estava nesse momento de decidir se desistir ou não da faculdade, estava a trabalhar e nunca tive um trabalho assim espetacular, estás a ver? Atualmente estou numa situação mais fixe, mas durante muito tempo não estava satisfeito em muitas áreas da minha vida, estás a ver? E isso coincidiu com a altura em que eu decidi que, mano, acho que metade das faixas vão fora e eu vou acrescentar faixas em que me permite desabafar as cenas que atualmente tenho necessidade de exprimir, estás a ver? E é isso, mano. Sim, eu só porque tinha ficado com ele, podia parecer que essa fase era tipo de não conseguires acabar o disco ou demoraste tanto tempo a fazer o disco. É pá, isso também teve um grande peso, yeah, isso sim, também pesou bastante, claro, meu, tu quando estás a empatar a tua vida para fazer uma cena e não resolves a tua vida nem fazes essa cena, pá, começa-se a tornar um grande pincel, meu, é mau, porque estás-te ali a empatar, não fazes merdas que tinhas mesmo que fazer para estar a trabalhar num álbum e é tipo, ok, man, se calhar é só um bacana que lançou um álbum quando era puto e se calhar a cena é só essa e se calhar este trabalho todo que estás a dar não é uma cena que se justifica assim tanto, estás a ver? Se calhar o facto do primeiro álbum ter tido algum impacto prendeu-se só com a fase que o rap estava a atravessar na altura, não havia assim uma grande oferta em termos de um estilo de rap, estás a ver? Hoje em dia a coisa já é mais diversificada. Epá, e houve aí vários momentos de hesitação, claro, estás a ver? Nunca pus em questão não lançar o disco, estás a ver? Eu mais facilmente punha em questão, mais ponderava a possibilidade de demorar 10 anos a fazer um álbum do que desistir de o fazer. Pá, mas sim, foi um dos ingredientes para estar a atravessar uma fase mais negra. Foi um bocado chato. E lá está, estás a atravessar uma fase negra, estás a fazer um álbum que só pelo facto de estar a demorar bué de tempo já é negativo, e ao mesmo tempo o conteúdo do álbum também começa a ser bué negativo. Ou seja, comecei aqui a criar uma bolha à minha volta que, embora eu acho que me representa bem, pá, pode ser um bocadinho perigoso, estás a ver? Estás a meter nesse caminho, não sei. Mas a música que tu vais continuar a fazer vai continuar nesse lado negativo? Muito provavelmente, já. Muito provavelmente, já. Mas tu não tanto? Não é... Sim, estou a tentar encontrar alguma lógica na coisa. Pá, não, mano, eu acho que... Tu estás lá pelo teu bem, mas... Sim. O objetivo aqui, como eu disse há pouco, é encontrar... um equilíbrio forte e caminhar cada vez mais em direção a esse conforto, esse equilíbrio. Isso parte do caminho é de ser continuar a fazer música negativa, estás a ver? Não quer dizer que não possa fazer umas cenas diferentes de vez em quando, mas aquilo que eu normalmente tenho necessidade de exprimir são cenas mais negativas. Nem sempre foi assim, mas pá, se calhar por causa dessa fase que falámos aqui, se calhar agora é assim, e se calhar não vai sair daí tão cedo, estás a ver? Não me vejo agora a fazer um álbum a falar sobre borboletas e florzinhas, estás a ver? Se bem que isso seria a coisa mais Andy Kaufman do que tu podias fazer. Sim, completamente, yeah. Mas não, mas acho que não vai ser muito esse caminho. Acho que a cena vai continuar a ser feia. Há bocado estavas a dizer que tiveste uma fase muito grande de Method Man e tinhas todos os discos que o gajo... Eu não sei o que é, sendo tu um fã de comédia. O Method Man faz comédia, ele tem tipo. As ligações entre todos o Tang e comédia são vastas, eles aparecem em Chappelle Show, Larry Sanders Show, etc. Mas o Method Man tinha mesmo um programa de sketches, o Method Red Show, na MTV. Ok. E depois okay. Eles tinham aquele, nunca vi um episódio. Eu também nunca vi um episódio, mas eles tinham aquele filme que era o How High. Yeah, isso vi, sim. Sim, já estou a perceber a cena da comédia. Já, a cena de comédia dele? Pá, sim, aquilo que me levava a ouvir Method Man é puramente o rap, estás a ver? Yeah. Não era tanto esse fator comédia. Não, estou-te a perguntar se além disso curtes a comédia da cena dele. Sim, eu estou-te a dizer que pá, não é muito por aí, estás a ver? Sim. Mesmo o tipo de filme, ou assim, parece aquela comédia meio de fim de semana, o cara não é propriamente a minha praia, mas é um rapper do caraças, meu. E senti um grande fascínio pela cena dele. Eu também curto o gajo. E o Redman é um gajo. O Redman é que é hilariante, tem aquele cribs que o gajo é. Sim, que o gajo está numa casa toda podre. Que é a mesma casa dele, o gajo fez aquilo tipo 20 anos, 10 anos depois, algo que foi. É tipo eu vi isso. Há uma história oral daquilo, que é tipo o que aconteceu, como é que aquilo era tal. E aquilo era mesmo a casa do gajo, estava lá mesmo o primo dele, lá que era. Tipo, sim, na altura chegou-se a falar se aquilo não era ele só a armar sem engraçado, às vezes, e 50 mil rappers a alugar casas para aparecerem todos pimpões, e depois tens um bacana numa casa toda frouxa. Yeah. Não. Pode parecer meio exame. Yeah. Mas é isso. Existe uma ligação entre rap e comédia. Mas, no teu caso, tipo, o rap que tu curtes e a comédia que tu curtes não estão ligados. Por exemplo, eu acho que o Bill Burr não... Bill Burr, por acaso, até... Achas que quem pode ser fã de rap, por acaso, o Bill Burr? Mas, sei lá, o Mitch Hedberg, não estou a ver o gajo. Ah, não, Mitch Hedberg, acho que parece o Kurt Cobain, mano. Não estou a ver, assim, a curtir Method Man, lá está. Yeah. O Steven Wright também não estou a ver o gajo a curtir coisas. Greg Giraldo também, pá, Andy Kaufman também Sim, dificilmente. Yeah. Dificilmente. Pá, não sei, bom, acho que... Não sei, bom, para mim não é um requisito essencial. Estás a ver? Claro que sim. Não, eu pensar nas possíveis pontes. No ponto que é entre as duas coisas. E há boé... O e-comics tem cenas sobre rap, o quase falou do Chris Rock, mas é? Sim, milhares. Sim, completamente dentro, já. E pá, e gajo do rap. O Eddie Griffin, pá, não curto o Chris Rock, mas curto o Eddie Griffin. É? Eddie Griffin, já, curto para caralho. Eu nunca vi stand-up do gajo, mas eu curto aquele filme que é o Undercover Brother. Ok. Que é do primo do Spike Lee, Michael Mee. Ok. Não, já vi umas cenas se curtires, já. Do Eddie Griffin, ele tem... Yeah, já sei, o You Can Tell Him I Said It. Porque eu já vi vídeos de stand-up do gajo, mas coisa muito curta. Não considero conhecer a stand-up dele, yeah, por ver um vídeo de 5 minutos. Sim. Mas o gajo irritava-me quando era miúdo. Não sei porquê. É porque ele fazia filmes meio manhosos. Pois, sim. E eu achava que esse Undercover Brother também era um filme meio manhoso, mas tem umas cenas fixas que eu curto. Estou a ver. Que é tipo um agente secreto negro. Que é uma cena boa com referências a Black Exploitation, não sei o quê. Ok. É escrito pelo gajo que supostamente que ganha um Oscar pelo 12 Years a Slave, por ter escrito 12 Years a Slave, só que o gajo praticamente não escreveu o 12 Years a Slave. Ok. Histórias. Pá, a cena dos rappers, dos comediantes não estarem ligados ao rap, pá, acho que aquilo que é. Não. Se calhar é mais essencial é que depois vês esses comediantes e depois ouves a minha música e aí sim, eu acho que é mais fácil fazer essa ponte. Embora a cena seja negativa, eu também tento sempre dar um lado mais. Pá, dar um. Não gosto que as pessoas comecem a rir nas alturas erradas, estás a ver? Mas gosto de dar aí um lado meio cómico às vezes, aquele comic relief, sim. Está naquele o primeiro single deste, sim, até agora o único, deste disco, acho que tem uma dica ou outra que são assim mais... Pá, são piadas, estás a ver? Mas sempre assim meio uma negativa, género... Não sei o quê, não sei reger o meu ódio, o José Régio. Yeah, tipo, o José Régio, por causa da cena de Poemas de Deus e do Diabo, é uma cena mega negra, estás a ver? Uhum. Ou seja, eu gosto dessa misturazinha da comédia ácida, estás a ver? Que tenha sempre aí um lado meio negro. Yeah. Pá, e é por isso que eu curto esses gajos, o Greg Giraldo e por aí fora. Pá, acho que é uma boa maneira de acabar com... Com o Greg Giraldo. Com o Greg Giraldo e com... Vamos acabar com o Greg Giraldo, já que ele já acabou consigo próprio, acho que... Resta-nos a acabar com o Greg. Obrigado. Obrigado, meu amor.